Tower India Juliette, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido a informar, desça em condições visuais. Vamos tráfego apenas na sua posição de 11 horas, a 27 milhas, mantendo 1.500 pés, é um Bravo November 2 Papá, não está na escuta deste controle. Sua posição de 11 horas a 25 milhas. 4 horas, altar na Galeão. Otan 3629, só me confirme o POV, o autonomia, desculpe, por gentileza. Afirmativo, POB 98 e autonomia 4 horas. Ok, siga a aeronave da Gol, via pátio Juliette Alfa, e no ponto de espera chame a torre em 18.6 e o ajuste é padrão. Boa viagem. Sente o ajuste 1013, prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera 18.6. Então 3629, boa tarde. Romeu Oscar, reporte quando visual com campo. 5.6, a linha da cola, pista no zero, vento no 1.0 grau, 0.7 nós. A linha da cola da 1.0, boa noite, 5.6. Tá 3894, solo 5.1 no 2.19, boa tarde. Boa tarde. Solo Salvador, tá 3894. Botan 3894, ciente, está autorizado o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Ok, informa antes da Juliette, 3894. Minha frequência livre para coordenação. Chame para o regresso. Botão 3894 autorizado, portão 09, via Juliette. Autorizado ingresso Juliette para o 09, 3894. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 56. Boa noite, 56, contato com o radar da decolagem, suba o 390. Primeiro 390, boa noite, 56. 22 da web, está autorizado Galeão, nível é o 340, aerovia Peruísque 50 até o destino, o decola da pista no zero, a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar Peruísque 50, o controle 119 decimal 8, e o transponder é o 5017. Galeão autorizado, nível 340, via Peruísque 50 até o destino, decola da 10, curva direita, da El Leda, depois direto de 10, para interceptar o Peruísque 50, 119.5 com 5017 no transponder, objeto 6722. Tá correto, 6722, chame pronto no portão 5. Chamará, 6722, obrigado. O Zolo de Meteor está certo. O meu papatão com controle. Altitude que mantém. Seu foi autorizado 1.000 pés, o meu papatão, confirme. Afirmativo, está descendo para 1.000 pés, o meu papatão. Sim, de forma que existia um tráfego em descida para 1.500, o senhor subiu para 1.300 sem autorização desse controle. Da próxima vez informe, por favor, o meu papatão. quanto vale o Kilo Romeo Oscar? Kilo Romeo Oscar, prossiga. Autoriza voar direto com a prova da final da 17? Negativo, prova da rotatória, aguardando contato com a torre. Correção, Papatango Kilo Romeo Oscar, chame agora a torre na frequência 198 decimal 6, coordene com a mesma. Certo. Meu Oscar. Para o Zulu de Juliette. Afirmativo, agora está autorizado 1500 pés, o Zulu de Juliette Serra na prova da rotatória. Ciência na prova da rotatória, vai bater 1900. O Gol no 273, prossiga para 2000 pés, ajuste em Salvador no 013, autorizado final ILS XP, reporte estabilizado. Para estabilizar 2000 pés, o 273. Autoriza para o de Aracaju, para o Gol 956. 956, estamos coordenando com o Recife, aguarde um momento. O Webjet 6722 está autorizado, chama para o táxi. Paulo Salvador, está 8002, está no portão 11, pushback acionamento. Está 8002, está autorizado e chama para o táxi. Autorizado, chamar a táxi, 002. 9, livrando 3000 para 360 na Dael. 3629, ciente, contato rodando na decolagem, suba ao 360 na saída da Dael. 360 na Dael, tá, 3629. Salvador, boa tarde, Goro 602, informação Romeo 200 para 150. Goro 602, essa é a identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 060. Mari 060, 602. Salvador 17, o Papatão Quilo Romeo Oscar. Felipe Rocha, vento 120 graus, 109. Certo, Felipe Pouso, Quilo Romeo Oscar. 310 Gol no 856. Solo Salvador, boa tarde, 1567 da Gol, estamos com a informação Romeu. Boa tarde, Gol 1567, autorizado, Brasília, o nível é o 360, via Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida gole, transição Ofito, o controle 119 decimal 8, acione 5031. Então foi autorizado para Brasília, 360 é o nível, Zulu 17, decola da pista 10, curva direita, sobe no perfil da Gole Ofito. Controle está operando 198 e o transponder é 5031 para o Gol 1567. É correto, Gol 1567, chame nesta, pronto no portão 4. Chamaremos pronto, afirmo, portão 04. Salvador Azul 4234, portão 1 no pushback acionamento. Portão 01 está autorizado, 4234 e chame táxi. Autorizado é portão táxi 4234. Estabilizando o Gol no 273, está visual com a opção na tela. No 273, torre agora no 8 decimal 6. 26. Portão Hotel Lima Tango, a intenção do voo é sobrevoo até, corrigindo, até o farol de Taponha retorna. 360 no setor, aguardando para final do 17. Vai manter o 9510, vai manter a rotatória, aguardando. É, 360 pela direita agora, que é direita agora. Salvador, uma boa tarde, o Golo 273. 273, aguarde autorização de pouso. Guarda. O Juliette, a instrução foi 360 para a direita, está com o voo para a esquerda, confirme. Negativo, para a direita. Ok, iniciou curva à esquerda aqui conforme a nossa indicação, agora está com o voo na direita, mantém o setor aguarde para o final. Yes, sempre curva pela direita, mantendo o voo no 1503, aguardando. Até o final da barra. Decola da 17, curva à direita, torre 18-6, controle 19-8, e o transponder é o 0170. Controle, o Golo 602. Consiga. Ele dá para subir do guia, se for vazado. Confirme para o controle. Autoriza o 9602 executar o ILS WISC na pista 90. Autorizado. Eu acho que está pronto para cópia, morro. Autorizado, morro São Paulo, mil pés, pista no 7, decola, curva à direita, corredor axé, até o farol, pós caixa pregos. 19-8 controle, 18-6 é a torre e o transponder. Acione o 0153. 62-60-3629. O ajuste padrão, bom voo. Bom Salvador, táxi 002 para o táxi. Estamos com 124 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. Copiado. O TAM 8002, está livre o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18-6 e o ajuste é padrão, bom voo. Gente, ajuste padrão, livre táxi, pátio, Juliette, Alfa, torre 1862, ingrato 8002. Para o táxi 6722, POB 12320, confins. O 6722, livre o táxi. Mantenha a posição devido à aeronave da TAM que está um pouco veloz no pátio. Estou ciente dos dados. Siga o Airbus após Juliette Alfa no ponto de espera 18-6 torre. E o ajuste é 1013, do padrão 6722, bom voo. Ciente do tráfego da Airbus, depois via Juliette Alfa no ponto de espera 186, 6722. Obrigado. Salvador, 1601, ciente da informação Sierra. Ciente, 1601, está autorizado o Galeão, nível 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, em Bidev, intercepte a LP9B857, prossiga nesta aerovia até Porto Seguro, após LP Zulu 16, até a posição Grufe. Em Grufe, intercepte a LP Zulu 14 até a posição Toquim. O controle 19.8 e o transponder é o 5027. Afirmativo, 360 autorizado. Daí é o Leda a saída. Após Leda, voa Bidev, Amper November 857 até Porto Seguro. Amper Zulu 16 até Grufe, Amper Zulu 14 até Toquim. 19-8 controle, 5027 transponder. Decolando da pista 10 com curva direita. Correto, Golo 601 e chame pronto no portão 7. Chamarelo. Solo, uma boa tarde, o Golo 1273, visão na porta, sua escuta. 2 horas e 20, a perna Maceió. Copiado, o azul 4234. Táxi à direita, o número 3, no ponto de espera. Siga o banho da Webjet e lá chame a torre em 18-6, o ajuste é padrão, boa viagem. Ok, visual com a Webjet, 1-0-3 no ajuste, Coropontos 86. Boa tarde, 4-2-6-4. Salvador, uma boa tarde, Golo 273, vibrou na sua escuta. Boa tarde, Golo 273. Continue em frente, o táxi, chame antes da Juliette. Em frente, chame antes da Juliette, Golo 273. Solo Salvador, 3897, boa tarde. Sentido Romeu na posição 612, autorização para Guarulhos, nível 360. 3897 da TAM, boa tarde. Eu tenho autorizado aqui o 340. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Copia o 340, 3897. Tá autorizado então. Guarulhos 340 nível, via Peruísque 50, até o destino. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bidev, para interceptar Peruísque 50. 198 é o controle. E o transponder é o 5034. Autorizado, Guarulhos, nível 340, saída da El, após Leda, após direto Bidev, para interceptar o Peruísque 50. Decolador 10, curva direita, controle 119.8 e transponder 5034, o TAN 3897. Tá correto, TAN 3897, chame pronto no portão 612. Chamará 3897. Rotatória. Vai regressar, ver para o Olímpico Final e vai reportar na rotatória. Manda o Fatango. Correção, tá 8002.0, dando 0 pronto. Autorizado, alinhagem decolar, vento 120 graus, 8 nós, 8002. Seja alinhamento, decolagem, pista 108002. Aqui está autorizado, hein, Matango? Já ingresso em ponto regular. Gente, é estacionado, presidente livre. Aqui está autorizado ingresso e decolagem após curva direita, corredor Axé Sul, o vento 120 graus, 11 alemães. É o gol 1567, pushback acionamento, portão 04. Gol 1567, só um minutinho para puxar acionando 04. Temos agora um Boeing da companhia que está ingressando agora no pátio para o 03. Assim que a aeronave parquear no 03, iniciei no 04. Ok, paciente. Então, aguardando a aeronave da companhia, estamos visual com a mesma. Para que parquear no 03, aqui ao nosso lado, a gente inicia. Estimativo. O Lula no 273 está livre via Juliette, portão 3. Ok, via Juliette, portão 3, no 273, obrigado. Obrigado, vamos levantar. Controle Salvador, Papatango, Alucel de Matango, muito boa tarde. Hotel de Matango, prossiga em controle mais 500 pés do litoral, confirme e transponde. Hotel Fraga da Barra, 500 pés do Hotel de Matango. Seis, confirme se acionou o transponde em modo normal 0970. Ok, acionado, vê como recebe o... Check. Controle Salvador, boa tarde, TAM 8002. TAM 8002, boa tarde, contato radar, sua 380, da presente direita, direto da El. Da El 380, Delta 8002. Radar, até o Limatão. para o pushback ao sanamento, voo 1601. Gente, com o 1601, está autorizado, chame táxi. Camarada táxi, 1601. Livre decolagem, Webjet 6722, vento 100 graus, 8 nós. Livre decolagem, 6722, está iniciando agora. Romeu Papatango. Vai reportar na rotatória, Romeu Papatango. Localizador, voo 9602. 9602 complete, aproximação, tô indo na 8612. 8612, é bom. Pequeno desvio esquerda, visual para livrar a formação, 8002. Tá livre desvio. .02, aguarde transição de pouso. Guarda. Taxa para ingresso no 7. .722, decola os 1-1, controle 19 decimal 8. O Tali Batango, prossiga. Prossiga para o farol de Itapuã, aguardando para chamar a torre. Farol de Itapuã, aguardando para a transferência do Natal. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Kilo Tango Romeu. Batango, hotel Limatango, chame a torre indo no 8612. 1226, grato, Limatango. Kilo Tango Romeu, prossiga. Através de Vera Cruz, mantendo 1500 pés, alocado 01124-02 a bordo, Kilo Tango Romeu. Seis condições, os corredores reportam através de Paripe, Kilo Tango Romeu. Reportam através de Paripe, Kilo Tango Romeu. Boa tarde, Web 6722, Vitor Nadael. Webjet 6722, contato radar, sua 340, direto da El. 340, direto da El, Web 6722. Papatango Romeu, Papatango, torrinho no 8612. Pátio, Juliette e Alfa. Como número 3 no ponto de espera, chame a torre em 18:6 e o ajuste é padrão. Tem uma boa viagem no 601. Em frente, Pátio, Juliette e Alfa, estado padrão. Como número 3 no ponto de espera, chame a torre em 18:6. Obrigado. Confirme. É o Papatango, hotel Limatango. Olha o hotel Limatango, prossiga. Estamos aqui no Través, Farol Itapuã, visual com campo, visual com aeronave na final, quando autorizado para o Pátio 4, o hotel Limatango, Salvador. Tipo Pátio 4 está presente, autorizado já, curva à esquerda para o norte para cruzar a final da 1-7 e vai pousar direto no pátio? Afirmativo. Ok, está autorizado para a esquerda para o norte para cruzar a final da 1-0 para base direto para o pátio. Ok, visual com tráfego na curta final. A retaguarda também, né? Esperando cruzar. Está formando para 180 da formação, 6722. Confirme. Está para 180 aqui por 10, 15 milhas da formação. Está livre de desvio, quem rodou? Jet 6722, solicita Pro 180 por 15 milhas. Está livre de desvio. Desvios, 6722. Salvador, está 3897 para posicionamento, posição 62. 97, está autorizado, chame táxi. Livre, puxa acionar, show pro Tark 3897. Luno 601, tá na escuta do, do solo. Aqui no Tango Romeo. Romeo 01? Afirmativo, comandante. Mantenha a posição antes da Taxiway Índia. Vai dar passagem para o tráfego da sua companheira. Tá na Índia já, ok? Seu número 3 no ponto de espera, chame a torre. É uma boa viagem. Afirmativo, foi instruído já para como era, que era o número 3. Tá mantendo o número 01. Ok, o 234 ali mantém com a 234 azul. Com a 234 ali mantém. A 3603, boa tarde, acione a identificação autorizada a chegada Mari. Desça 3 mil pés, o ajuste no 013. Está autorizado. Solos 15, direito 209, Solos 119, gol no 602, boa tarde. Romeu, acho que decolou os 15, controle 19, decimal 8. 19,8, quilo Romeu Oscar. Boa tarde, gol no 602, de novo. É o gol no 602, boa tarde, táxi em frente e reporte antes da Juliette. Em frente, chama antes da Juliette, gol no 602. Direto Morro São Paulo? Autorizado direto. Direto Morro 025, autoriza? Pelo Romeu Oscar. É, retificando, vai a mil pés. Muito obrigado então, pelo Romeu Oscar. Sente. Torre Salvador, boa tarde, 1567 da Gol no ponto de espera como 01, está pronto. Aqui, 567 autorizado, né, mantém 10. Falei, mantém 10, 567. 567-22-3325. 3325, web 6722. Ativo 3325, web 6722. Padrão 06, prossiga. Padrão 06, prossiga em condições de usar esse reporte no farol da barra. 8. 19,8, 5,4, 4,7. Papai, até conhece o que pode voar na próxima. Boa, é posto mantendo 1500 pés, um Papa Alfa 32. Ah, estilo certo. Controle de Salvador, azul 4234, cruzando 2500. Azul 4234, contato radar, voo 370, saída Pulca. 370, saída Pulca, azul 4234. E o Tango Romeu está visual com o aeródromo? Afirmativo. Chame a torre em 1-9-8-6-12. Meia, boa tarde. Chega via Juliette para o portão 5. Juliette 05, agora 602. Quero tá bom, meu. Boa tarde, é o Papa Tango, Kilo Tango Romeu. Tango Romeu, dá presente, já está autorizado em cortar para o final da 07, a porta Romeu. Final da 07, a porta na final, Kilo Tango Romeu. 601, ali mantém o 01. Ali mantém o 601.